Amantes da vida, amantes e pessoas que amam. Não, eu vou ter que começar essa introdução. É isso aí, de novo, muito, né? Bom, Nery. Corta. Foi bem ruim. Hoje nós vamos tratar de um tema que todos podem falar, porque hoje é casado versus solteiro, é solteiro contra namorado, é namorando contra não namorado. É o time, é como que é o time dos solteiros contra o time dos casados? Tu parece que tá gravando sem saber o tema? Roda a vinheta! Então, para o toque de 5 bro. Bro. Bro. Bro. Bro. Brocast, o podcast dos nacionais. Seja muito bem-vindo ao Brocast! Hoje nós vamos falar de um tema que todos podem falar, como eu falei anteriormente. Nós vamos falar de relacionamentos. Você solteiro e você namorando. Quais são as diferenças entre namorar e estar solteiro? E eu começo perguntando pra vocês então. Não vai primeiro abrir. Apresenta quem tá solteiro e quem tá casado. Não aprende, cara. Tem um problema com apresentar a mesa. Caralho, hoje, assim, hoje especial, eu estou esquecendo. Tipo, caraca, não, vai. Tá, vamos lá. É, apresentando a mesa, diga o seu nome, Eduardo, e você é solteiro ou está namorando? Meu nome é Eduardo. Aí ele diz que não tá namorando e acaba o namoro. Meu nome é Eduardo Belo, aí novamente, padawan do jornalismo. E sim, eu estou namorando, sou um dos... a minoria hoje no Brocast. Minoria. Vai lá, Gustavo. Eu sou o Gustavo Sovolaggio, o diretor desempregado, e eu estou solteiro também. Então, Vai lá, Maurão. Eu sou o Maurão Games, eu tô solteiro, tá certo? Mas. A galera que tá solteira alguém... parece que fala com uma tristeza. Parece tipo, oi, eu tô solteiro aí, se tiver alguém. Se alguém quiser ligar pra mim aí, quem tiver mulher, se tiver ouvindo. Parece sempre. Oi, meu nome é Gustavo. Oi, Gustavo, eu tô solteiro há 5 meses. É! Bora, parece cara. Centro de recuperação. Pô, vai lá, Maurão, tá solteiro, né? Não, vai lá. Não, enfim. Matheus, vai, sai que foi muito triste a apresentação. E aí, galera, eu sou o Matheus, jornalista aqui do Nacionais, e estou namorando há 2 anos, eu acho, já, caramba. Namoro à nossa, distância. Fala certinho, é sofrido, cara. Mas estamos felizes aí na vida. Ah, caraca, esqueci de falar, estou namorando há 3 anos, fizemos agora em fevereiro. Uau, importante, aí. Agora, peraí, volta então. A galera que tá solteira aí, fala quanto tempo tá solteira. Cara, isso é sacanagem. Isso é sacanagem. Não, eu preferia não dizer. Fica no ar. É, tipo, ah, então... são 6. Só isso que eu falo, 6. Não, mas peraí. Tá solteiro não quer dizer que tu tá sozinho, cara. Vamos começar a definir as separações aí, cara. Eu estou solteiro. A última vez que eu namorei já faz, meu Deus, 4 ou 5 anos. Mas durante todo esse tempo, coisas aconteceram. É muito ex-vídeo, né? Tô ligado, não sei como é que é. Peraí. Como assim? Isso é complicado. A galera que tá namorando, não rola o ex-vídeo? Epa! Cara, é que uma coisa não anula a outra. Peraí, Maurão. Oi. Eita, caralho. Você nunca namorou? Não, namorei uma vez na vida. Uma vez. Nunca mais, né, meu? Eu também, eu pulei a minha própria introdução, olha só, vê só como eu não faço isso só com vocês. Eu sou o Nery Neto e eu tô solteiro. E estou feliz e chega de namoro por enquanto, pelo amor de Deus. Fala isso escorrendo uma lágrima, né? Nem um pouco, cara. Não, nem perto, tá seco aqui. Eu tenho que ir no oftalmologista, porque, caralho. Eu tô chorando, é de alegria, né, Nery? Não tô chorando. É de saudade, alegre. Né? Tá, então Cara, tá engraçado. Olha só, vamos começar. Mas é que assim, eu acho que assim, não é, ô, não Gustavo, é motivo. Gustavo, quando eu. Gustavo, deixa eu levar o podcast. Obrigado. Tá, vai lá então, Dani. Porra. Afinal, galera. Afinal, vamos começar pela seguinte pergunta. Qual é a grande diferença entre namorar e estar solteiro, na opinião de vocês? Aliança, né? Aliança, cara. Eu tô namorando há 2 anos e não rolou aliança. Tá ligado? Confesso que eu tô feliz porque é meio caro, tá ligado? Eu fiquei 1 ano e pouco também sem aliança, só depois que xablau. Cara, eu odiava usar aliança. Era nossa, um cara, que estranho. Cara, eu nunca usei aliança. Cara, é um feeling muito estranho, cara. Tipo, ter aliança assim no dedo, assim, aquela coisa assim, eu rodando. Tipo, eu lembro que eu tinha uma marca no dedo porque eu ficava rodando aliança. Ah, isso é um viciozinho. Sei lá. Nunca cara, usei pra mim. Peraí. Eu não tive tempo. Vamos voltar. Social media, peraí. No Discord me veio. Gravamos hoje a próxima edição do podcast. Já ouviu nosso primeiro? Que isso? Ah, tá, o cara... Meu Deus, desculpa. É que o Matheus criou um bot do Nacionais, que é o Marcão Social Media. É, pois e a é. Foto do Mark Zuckerberg. Aí apareceu aqui, gravamos hoje. O Matheus tá trabalhando enquanto a gente grava, é isso, Matheus? Eu não, o Marcão tá trabalhando, não. Né, cara? Pô, Marcão sim. É... Marcão, os bots dos Nacionais, pô, vocês precisam conhecer, tem bot aqui no Discord eu também. O Marcão tá doidão. Tá, galera, responda a pergunta, qual é a diferença, vai? Então, galera, pra mim é tipo, solteiro é jogar single player e namorando é co-op, tá ligado? Não, eu acho que... Eu acho que solteiro você joga multiplayer com diferentes parceiros, né? É, exatamente isso, cara. Exatamente. Por isso, é no co-op, né? Tá ligado? Tá namorar é co-op. É porque assim, ó, mano, se eu tô jogando multiplayer, eu posso jogar multiplayer hoje com uma pessoa, com um, e multiplayer com outro dia, e se for ruim, eu posso trocar, entendeu? Agora, se eu isso achar... Isso aí, com um par de meias. Se eu achar um parceiro bom pra jogar multiplayer, fechou o rolê, entendeu? Eu não preciso trocar. Entendeu? Se os dois estiverem se dando bem. Exatamente, cara. É uma. Pra mim é uma analogia que funciona muito bem, assim. É. O problema é que as pessoas têm diferença, as pessoas têm planos diferentes, e isso muitas vezes faz com que o multiplayer não aconteça sempre com o mesmo parceiro, sabe? Exatamente. Cara, eu nunca achei a mulher que fosse assim, tipo, do mesmo gosto, assim, que jogava de alguém. Cara, tu relinchou 3 vezes antes de falar, cara. Tá, foi pesado. Pesado. Caraca. Não, mas bota fé. Porque é tão difícil, as pessoas são tão diferentes, né, cara? É, que pra você encontrar alguém que feche completamente contigo... Assim, você não vai encontrar, mas fechar minimamente contigo... Sim, é difícil, sabe? Até uma coisa que eu... Uma alegoria que eu fiz no outro podcast, que vocês, ouvintes, por favor, façam o favor de ouvir, que eu faço uma alegoria entre meia e sapato, e essa alegoria, na verdade, originalmente eu vi com relacionamentos. Que a gente, às vezes, fica procurando por um sapato que encaixe perfeitamente no seu pé 41, ou, enfim, e quando, na verdade, você não tem que procurar por isso, né? Você pode simplesmente procurar por uma meia que ela, não, ela às vezes, sabe... Pô, achar um pé 41 sapatão daí, né, cara? Às vezes fica um pouco curtinho, às vezes fica um pouco grande, mas você vai ajustando e no fim das contas dá certo, sabe? Não precisa ser algo perfeito, só tem que, sabe, só tem que funcionar. É que assim, se você tiver o pé 40 e você comprar uma meia 45, você pode tentar ajustar o quanto quiser, você não vai conseguir. É, então, aí são diferenças absurdas, né? Mas eu digo que não é, nem, não é 8 nem 80, sabe? Eu não sei, sabe? Tipo, pra mim é... Eu não sei, eu não consigo pensar em termos de diferenças, assim, do tipo, vida de solteiro e vida... Assim, a diferença é que... Eu poderia dizer, a diferença é que tu fica sozinho, mas é possível você estar num relacionamento e se sentir sozinho mesmo assim? Com certeza. E eu não sei exatamente como que é a diferença entre, tipo, tu ter uma vida de solteiro e uma vida de namorando. Sim, sabe, não, sim, eu sei. Não é uma diferença em termos de qualidade, sabe? É uma diferença em termos de, tipo, assim... É, eu acho que a principal diferença é você não divide a tua vida com uma pessoa. Seja isso bom, seja isso ruim. Tá, beleza. Começou definindo. Então pensa assim, em você, Gustavo. Como isso muda a tua vida, cara? Tipo, no dia a dia, sabe? Eu acho que estar namorando muda... Sim, muda tudo. Pra mim muda tudo, tipo, cara. Muda o dia a dia, tu divide as tuas coisas com a pessoa, sabe? Você, tipo... Nossa, tu planeja o teu dia, e não só o dia, o amanhã e o depois de amanhã, o final de semana. É, tudo, cara, pra mim, Estar namorando é um estado de espírito, cara. Aí o que acontece é, tipo assim, quando tu tá solteiro, é meio que, tipo, tu tá meio que assim, navegando em alto mar, sabe? Tipo, tu tá ao vento, meio que... Aderiu. Tipo, é... Não, também não é... Pra mim não é isso. Assim, pra mim, por enquanto, tem sido assim, entendeu? Talvez pra cada um seja diferente, né? É, porque... O feeling não é esse. Não entendi. Vamos dar um pro outro, meu amor. Era a Carla. Patrícia, jamais esqueceria. A Zilda. Inclusive, uma aqui em Belo Horizonte, outra em São Paulo. Toma, meu amor, também. Enfim. Pra outra, a Patrícia. Pra Maria. Meu Deus. É que você é um tipo de solteiro diferente também, né? Eu acho que tu podia compartilhar mais sobre isso, de tipo, como se aceitar solteiro e ser feliz com isso. Porque eu conheço muita gente, eu inclusive já fui um solteiro assim que, meu Deus, eu preciso namorar, eu preciso de alguém, tá ligado? Já cheguei nesse estado. Pois é, eu já fui solteiro também. Que manja mais desse lado de, tá bom, sou solteiro e vou... viver isso da melhor forma possível. Então, olha só, isso é uma coisa foda que o Matheus falou. Eu já fui solteiro. Eu já fui o solteiro, meu Deus, eu preciso namorar. Aí eu namorei, sabe? Aí, agora, pela primeira vez na minha vida, eu tô gostando de ser solteiro. Eu tô aprendendo a ser solteiro. Só que, pra mim, é uma coisa que não é fácil. O solteiro que, antes de começar a namorar, que tinha essa expectativa de encontrar alguém, tem um outro solteiro que é o que já passou por essa fase e que agora tem talvez um outro ideal, outro objetivo em mente, né? Completamente diferente do primeiro solteiro, né? Do primeiro Gustavo, do primeiro Matheus, primeiro Eduardo, enfim. É, antes de namorar, antes de qualquer coisa, eu queria ficar com pessoas. Então, quando eu era moleque, eu queria ficar com pessoas, porque eu gostava de garotos, queria ficar. E aí, depois que eu fiquei com garotos, eu pensei, mano, beleza. E aí, agora, tipo, vou continuar esse estado. E aí eu conheci alguém que eu gostava. Mano, eu gosto dessa mina. E aí, não aconteceu. Mas depois aconteceu. E eu namorei com essa mina. E aí, quando eu terminei com a mina, eu voltei pro estado que eu tava antes, que era, beleza, fico com pessoas porque é legal ficar com pessoas. E aí, enquanto não aparece ninguém, eu só fico com pessoas. Mas aí apareceu outra pessoa. E aí, eu namorei com essa pessoa. Sabe? Eu acho que é isso que eu faço, eu alterno. E agora que eu não estou namorando com alguém, eu estou no estado de ficar com outras pessoas. É, não, acho que a primeira... Pessoas garotas, no caso. E é isso. Eu não preciso de alguém, sabe, estar comigo a todo momento. Mas se surgir, se eu me apaixonar e aí rolar o match, assim, tipo, de feelings... Isso aí, eu, cara, acho que a primeira coisa também, é boa, tá, também a tua definição, acho que encaixa também... Não só com o teu estilo de vida, mas acho com coisa que as pessoas também precisam aprender, que é, antes de ser feliz com outra pessoa, você tem que ser feliz consigo mesmo. Né? Então, antes de querer ser feliz com alguém, né, você tem que se fazer feliz. Afinal de contas, você não vai ficar com alguém pra você ficar feliz, pra você se sentir feliz. Você vai, tem que, na verdade, você tem que os dois, né? Pessoa feliz. É isso que te dá. É, eu acho que... É uma soma, né, cara? É. Exatamente. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me no more. Sabe qual é o feeling? O feeling que eu acho complicado de namorar? É que às vezes eu tenho dificuldade em me planejar. Assim, eu acho que eu... Talvez eu não tenha encontrado uma pessoa assim que caminhe exatamente para a direção que eu quero. Eu acho que eu nunca vou encontrar, talvez, sabe? Porque às vezes eu me sinto muito preso no sentido de, cara, eu quero me dedicar. Eu sou muito dedicado para as coisas que eu gosto, sabe? Às vezes eu sinto que estando com uma pessoa muito próxima, eu não consigo me dedicar. Então, sei lá, talvez um relacionamento à distância funcionasse, que nem o do Matheus, que daí o Matheus, eu vejo o Matheus, ele consegue se dedicar pras coisas, porque a pessoa não tá sempre aqui, sabe? Eu já tive essa experiência e, cara, não foi uma das melhores, não, cara. Tipo, eu tentei namorar a minha à distância, assim, só que, claro, acho que menino também não ajudava muito. Mas é complicado, cara, entendeu? É complicado, assim, tipo, esse negócio de... Porque, tipo, eu era muito ocupado, eu não tinha, tipo, tempo livre pra ficar dando atenção e ficar mandando mensaginha, aquelas mensaginhas bobas. Eu não gosto das mensagens. Aquelas mensagens, ah, meu amor, não sei o que, tinha que solteiro e namorando. Daí tinha que ficar respondendo essas mensagens assim, boba, sabe? Eu gostava de conversar um negócio mais adulto, assim, sabe? Tipo, às vezes não tinha tempo, sabe? Daí, tipo, a menina começou meio que, ah, você não dá atenção pra mim, não sei o que. Eu falei, ah, vai, caga. Aí eu falei, não! Essa é a história de Mano Bom. Cara, eu acho que eu dei muita sorte, assim, porque eu tô num relacionamento à distância e quando começou eu achei que ia ser bem punk mesmo, assim, sabe? Só que antes de eu realmente começar a namorar, eu tive um ano de amizade com essa garota que hoje é minha namorada. Então eu já sabia meio como ia funcionar, sabe? O que mudou mesmo foi que a gente passou a se encontrar mais, tipo, eu vou lá, tipo, de duas em duas semanas, uma vez por mês, ela vem pra cá, sabe? É muito longe? Então, com longe, tá? Ela mora num lado do estado e eu no outro, são 500 quilômetros. Ah, quando você vai ver ela... Do avião, sabe? Tipo, demora quanto tempo assim, de viagem, assim, mais ou menos? Assim? Cara, de ônibus dá umas 8 horas. Se você viajar a 500 km por hora, você chega em uma hora. Nossa, que matemática exata, meu Deus. Não, tipo, de avião dá 20 minutos, só que é muito caro, sabe? Aí eu vou de ônibus dá 8 horas. Aí... 8 horas. Uau. Mas, tipo, eu não vou com muita... numa frequência, tipo, uma vez por mês, sabe? A gente intercala, às vezes. É interessante porque, apesar da gente namorar à distância, a tecnologia deixou a gente muito junto, assim. Porque a gente troca bastante mensagem, a gente joga videogame junto, sabe? Tem todas essas coisas. E como o Neri disse antes, eu tive sorte por causa disso também, porque a gente conseguiu alinhar os nossos caminhos de um jeito que talvez se eu estivesse namorando com alguém aqui em Floripa não desse certo. Porque eu tô conseguindo fazer o meu trabalho, o meu TCC, seguir a minha vida do meu jeito, e ela tá seguindo a vida dela do jeito dela lá, sabe? Eu acho que você deu sorte. Você deu sorte, porque eu acho que a mina com que você tá é mais cabeça, sabe, cara? Porque a que eu tinha lá não tinha muita paciência pras coisas, sabe? Eu acho que, tipo, essa aí respeita mais o teu lado, entendeu? As coisas, sim, que você tem que fazer e tudo mais. E é uma vantagem esse negócio. Por um lado, se for ver, assim, é uma vantagem você manter a distância, porque você não tá sempre se vendo. Então, tipo, fica aquela expectativa no final de semana de se ver, sabe? E, tipo, realmente, é uma coisa gostosa. Tá? Agora, acho que seria o contrário se você, tipo, sempre vê essa pessoa todo dia, e isso, tipo, meio vai desgastando. Entendeu? Acho que eu amo você, Charlie Harper. Obrigado. Vejo você mais tarde. Olha só, eu pensei numa coisa agora. O Neri tinha perguntado, né, qual é a diferença entre estar solteiro e estar no relacionamento. Eu acho que eu pensei numa resposta que, assim, pra mim funciona. Pra mim, ela é a minha resposta, sabe? Tá, então guarda até o final do programa. Anota, então, pode aí. Ser? Anota aí. Não, beleza. Anota aí. Anotei. E aí, no final, tu dá isso como dica da semana. Nossa, caralho, as pessoas ficam meio tristes quando eu falar isso. Spoilers. Isso vai ser uma mensagem. Então, que assim, pra quem tá ouvindo o podcast, tipo assim, eu acho que é seguro eu afirmar que eu sou o mais pessimista de nós cinco? Eu acho que sim, cara. Eu diria que eu sou o cara mais pessimista. O Gustavo é pessimista. O Neri é o líder, quem é o computer guy? O tech guy é o Matheus. Computer guy. O motorista é o Maron. Se aqui fosse um filme de terror, o primeiro a morrer seria o Maron. Pai! Por que eu? Eu acho. É o que tem no canal de gente. Eu acho que o Maruron seria o cara que tramaria pra gente morrer, tá ligado? Não, nos filmes, a primeira a morrer é sempre a namorada gostosa. É sempre o casal que vai transar, tá ligado? Olá, galera, podcast de filme de terror. Opa! Não, tá, isso é outro podcast pra outro dia, né? É verdade. Mas sei lá, tipo assim, por exemplo, eu pergunto pros solteiros aí de plantão, vocês sentem saudade de namorar? De vez em quando, cara. Às vezes bate, não vou falar que, tipo, bate, eu sou solteiro, né? Mas eu nunca sinto, não sinto falta. Sente, cara. Ó, quando, cara, assim, ó. Cara, esse podcast é real, o Matheus tinha razão, o Leri e Gustavo brilhando, né? É que assim, quando dá essa vontade, eu preciso dessa vibe. E pra eu ter essa vibe, eu preciso de uma pessoa e de uma situação. Então eu começo a buscar isso. Entendeu? Tipo, mano, eu tô afim de ficar com alguém, cara. Tipo, sei lá, eu saio, eu converso com as pessoas com quem eu tenho contato, e é isso, sabe? Tipo, eu busco essa vibe e eu passo esse momento, sabe? É lógico que é diferente você estar apaixonado, mas às vezes quando bate saudade desse feeling específico, sabe? É. De ver filme com... É, bate saudade dessa questão de companheirismo, talvez, eu acho, não sei, sabe? É, mas às vezes eu substituo isso com o Matheus, que mora comigo. A gente... Me abraça. Não, peraí, galera. O companheirismo. Vai, Matheus, meu amor. Companheirismo. A gente vê um filme, entendeu? Não, tipo, sim, essa é brincadeira. Mas quando é tipo algo de chamego, e sei que lá, e pá, te acabar, bum... Sou praieiro... Sou guerreiro, tô solteiro. Sou praieiro, sou guerreiro, tô solteiro. Eu sinto às vezes, tipo, esse negócio assim de estar solteiro, às vezes ter alguém assim. Só que, tipo, eu não sei se é porque eu tô mais velho, mas é bem momentâneo. É bem momentâneo. Tipo, passa muito rápido. Quando eu era mais novo, eu sofria muito, cara. Sofria muito. Eu acho que também eu nunca tinha namorado, então sentia muito essa falta. Mas depois de ter namorado, ter terminado, ter sofrido, né? Porque, né, a primeira vez que a gente perde alguém, que se separa, é muito sofrimento. Então, tipo, depois que eu passei isso, quando eu sinto essas faltas, assim, de ter alguém, alguma coisa, tipo, é rapidinho, entendeu? Tipo, só dura um, dois dias ali e já passa. Entendeu? Tipo, não é direto. Algo que está muito em alta hoje e que vem sendo recorrente nas rodas dos jovens, assim como em algum momento surgiu o termo ficar, ninguém sabia o que diabos era ficar, mas tiveram que inventar porque tava meio que a galera estava fazendo muito, é relacionamento aberto. Eita. E aí, Neri? Chegou a tua hora de brilhar, Neri? Chegou a tua vez. É você o pegador, hein, cara? Manda ver. Galera, como assim? Eu tô jogando pra galera que tá, pra galera que tá ouvindo o podcast, o Neri é o Don Juan da galera. É, tipo... Não, assim, ó. É, a minha... É, o 007, tá ligado? Ó, relacionamento aberto funciona. A minha única experiência de relacionamento aberto que eu já presenciei foi o Neri, sabe? Eu vi o Neri passando por isso. E ver isso foi muito doloroso. Fala aí, Neri. Foi doloroso em vários momentos. Não, fala vocês primeiro aí, galera. Que experiência, hein, Neri? Relacionamento aberto. O que vocês ouviram falar? Alguém que, assim, eu já tentei ter um relacionamento aberto. Quem mais tentou aqui? Eu nunca, não tive essa chance. Tentei. Então, é difícil, né, Neri? Tipo, sei lá. Não importa o que eu fale, vocês jogam pra mim, gente. É, cara, tá, então vou falar logo aí, vocês dão a opinião de vocês. Cara, pra mim não funciona. Não funciona, assim, não funciona. Só então. Não funciona. Porque o que é o relacionamento aberto? Já viu, pra quem não sabe, peraí, deixa eu explicar. Pra quem não sabe o que é relacionamento aberto. Relacionamento aberto parte do princípio de que você quer estar com pessoas, você gosta de uma pessoa... Ninguém é de ninguém. É, basicamente isso, mas vamos definir como eles falam. Você pode ficar com quantas pessoas que você quiser, porque isso não anula o quanto você gosta de uma outra pessoa. Tá, esse é o ponto. Ok, lindo. Só que tem um outro lado. Quando você se relaciona com uma pessoa, horrível. Quando você se relaciona com uma pessoa, você tem compromissos, cara. Esse que é o problema, entendeu? Você começa a estabelecer metas, planos. E se essa pessoa começa a se envolver com outras pessoas, como é que você pode garantir que os planos que você tá fazendo com ela vão dar certo? E fora que isso embaralha a sua cabeça de uma forma inacreditável. Cara, tem a questão do ciúme, que você não pode ter ciúme. Porque o relacionamento é aberto. Mas isso tipo, é meio inevitável de você não ter. É, mano, tipo... Entendeu? De repente você deixa de ter o relacionamento aberto por causa da pessoa, e outra pessoa ainda tá no relacionamento aberto ficando com outras pessoas. Nossa. Tipo, é um negócio extremamente complicado. Alguém aqui já viu dar certo? Não dá. O que é dar talvez certo? Em novembro. Talvez. Atriz pornô casada, talvez, cara. Ai, meu Deus. Entendeu? Olha aí. Ai, cara, o Moita falaria algo do tipo. Pô, galera. Cara, olha só, eu não sei como pode dar certo, porque assim, todas as histórias que eu vi e também o que eu vivi como tendo um relacionamento aberto, sempre havia alguma forma de, assim. Ambas as partes faziam algum erro, ambas as partes faziam alguma questão de jogar com ciúme, jogar com alguma coisa assim, sabe? E Eu não sei, eu acho que é uma questão de maturidade, talvez, tão grande, e é um tipo de confiança tão imenso que tem que ter na pessoa, que é tipo assim, quando rola de ficar com outra pessoa, legal, mas, tipo, não importa o quê, eu não sei como pensar, eu não sei como fazer isso dar certo, tipo... Sabe como que eu acho que surgiu o relacionamento aberto? Eu acho que o relacionamento aberto surgiu disso aí que tu falou, cara. Talvez duas pessoas... Do relacionamento aberto surgiu de duas pessoas que se gostavam muito. Tipo, só que essas pessoas tinham vidas atarefadas, tinham mil coisas pra fazer e elas não queriam se comprometer tanto. E aí, em algum momento, alguém ficou chateado porque outra pessoa ficou com outra pessoa. E aí elas pensaram, pô, cara, então deixa pra lá, sabe? Vamos, sabe, passou. Aí tá, beleza, passou, sabe? Tipo, e aí essas duas pessoas... Não que elas comecem um relacionamento aberto para que possam ficar com outras pessoas, mas para que elas possam falar assim, olha, se tu ficar com outra pessoa, acho que tudo bem, sabe? Mas vamos ficar nós, entendeu? Talvez tenha surgido mas disso. Aquele tudo bem meio sofrido, não sei. Acho que surgiu meio disso, sabe? E a galera que toca o foda-se quer, não sei, quer ficar com todo mundo, mas não quer perder aquela pessoa, e aí fala que gosta como se estivesse num relacionamento normal, e aí mete relacionamento aberto. Acaba não ficando com ninguém. Não. Porque assim, querendo ou não, tipo, quando tem um relacionamento aberto, tipo assim, eu acho que não tem dúvidas de qual das partes vai ter mais facilidade pra ficar com pessoas, né? Tipo assim, Olha, cara, eu não sei. Isso não, eu acho que não será? É isso, tá, Gustavo? Depende. Não é isso, cara. Desculpa. Mas o namoro pode ser sério e ser aberto? Sim, exatamente. Também existe esse ponto. Só que eu acho que nesse caso daí é uma questão de mais experiência, mais... Eu acho que as duas pessoas têm que querer maturidade. Isso pra que dê certo, né? Não pode Exato. Uma pessoa estar indecisa sobre um relacionamento aberto e a outra, sabe, vamos lá, isso aí, sabe? Logo que não vai dar certo. Cada casal define um relacionamento com as regras que são boas pra si, sabe? Eu nunca vi um relacionamento aberto ter, tipo, uma forma, sabe? Tipo, o que eu tive, o que amigos tiveram, sempre foram, tipo assim, não, cada pessoa tem as regras. É tipo assim, esse casal, por exemplo, decidiu que não vai falar nada um pro outro. Não vai falar com quem ficou, não vai falar como foi. O outro casal decidiu que vai falar absolutamente tudo. Nossa. Então, varia de pessoa pra pessoa. Sim. É assim, sabe? Eu pessoalmente, eu, Eduardo, assim, eu não gosto da ideia do relacionamento aberto, não acho muito saudável nem pra uma parte, nem pra outra. Mas aí depende de quem, sabe, de quem tá à frente disso aí, né? De quem realmente vai querer investir nesse tipo de relacionamento, né? É que é uma questão que, cara, eu acho que precisa muita maturidade, assim, muita experiência. Porque num relacionamento normal, a chance de dar merda é incrivelmente grande. Agora, abra essa possibilidade, tipo, com a chance de rolar mais ciúme, sabe? Mais medo de abandono, nossa, algo cara. Do tipo. Existe ainda mais chance de dar errado. Abre a caixa de Pandora. Pois é. É tipo, um relacionamento à moda antiga, um relacionamento tradicional, ele tira todas essas possibilidades de ferrar, que são, por exemplo, ficar com outras pessoas, sabe? E... É complicado, nesse caso, pra mim, pelo menos, parece muito complicado. Mas se tu consegue, poxa, parabéns, é isso aí, saudade. Pra quem serve, sabe? E no fim das contas, talvez seja isso, né? Tipo, assim, se as pessoas envolvidas são felizes, o que há de se fazer, né? Eu acho que a questão de... Eu acho que talvez o relacionamento aberto, ele funcione quando as pessoas... Um relacionamento aberto, ele funciona... Da mesma maneira que um bom relacionamento fechado funciona. As duas pessoas têm que estar num grau de proximidade, de confiança, de respeito e de maturidade semelhantes. Então, porque daí, sendo fechado ou sendo aberto, as pessoas se respeitam. Respeito é respeito, né? O que muitas vezes acontece é, como vários relacionamentos que também não são abertos, sabe, uma parte não respeitar a outra, ou ambas as partes não se respeitarem. Então, pra mim é isso. Tipo assim, um relacionamento aberto, ele tem que funcionar como um relacionamento fechado funciona. Qual é a única diferença... Mas daí se tem que funcionar como um fechado, então que seja fechado. Caraca. Não, mas então, no fim das contas. Qual é o futuro do relacionamento aberto? Putz. Ah, meu Deus do céu. Onde que vai dar o relacionamento aberto? Olha, tipo, cara, o relacionamento aberto eu acho que pode dar ou um relacionamento fechado ou nas duas partes separando. Exatamente, é isso aí. Tipo, e resumindo, eu acho que há um estado de inércia, sabe? Aham. Como todo relacionamento? Uou, tô zoando. Now the world. Tô zoando, galera, desculpa aí. Eu perdi a piada porque minha internet me cortou. Velho, isso é muito complicado, Jesus Cristo. Cara, eu acho que casado. Eu acho que casado, você começar a... Pessoas são complicadas, cara. Cara, pra começar, quem que inventou a história? Inventou o quê? Vamos entrar em outro assunto. Quem que inventou a história de que tem que ter relacionamento, que os dois têm que estar juntos até o final, tipo, da pessoa sozinha? Porque veja bem, aonde isso foi criado? Porque na história você vê lá que, tipo, o homem, no tempo das cavernas, o homem era só pegar a mulher, reproduzir tudo e sair caçar, e tipo, não tinha esse negócio. É por isso que a gente também vai sair por aí, tipo, pensando só nisso, né, cara? Não vamos nos resumir a homens pré-históricos. É, que assim, tu tem a criação do amor romântico, né? Na época da Idade Média, né? Com os trovadores. Eles criaram a noção que você se casa não por questão social, por questão... você se casa porque você ama aquela pessoa, cara, né? Então você certa. Criou... O casamento, ele pode ser lucrativo, cara. Se você souber... Sim, claro, tem pessoas que se casam por interesse. Conseguem tipo... somar bastante e é isso aí. Inclusive as pessoas que não se importam em estar casados ou não e casam pra juntar grana... conseguem fazer isso muito bem. Então, se você acha uma parceira ou um parceiro que consegue trabalhar bem contigo, mano, vocês vão longe junto, porque daí vocês dividem a finança e é isso aí, sabe? Que eu tô bem feliz com o meu namoro, mas eu sei que existe a possibilidade de terminar algum dia. E isso vai ser um baque grande pra mim se isso acontecer. Como que vocês solteiros lidam com, sei lá, término, solidão, esse pós-namoro? Eu ligo o modo Neri solteiro. mano, tipo, eu já falei, né? Eu tenho dois modos, eu sou intenso. Se eu tô com uma pessoa, eu me entrego pra essa pessoa, eu faço o plano com elas e aí a gente vai junto. Se eu não tô com essa pessoa, eu tô sozinho e... Sim, eu também, eu sou um cara extremamente passional. O que significa que, tipo assim, que os meus rompimentos são, assim, tão fortes quanto os meus relacionamentos. Tá ligado? Os relacionamentos foram pesados, assim, que eu tive, cara. Tipo, foram intensos, sabe? Assim, tipo... quem aqui tem um bom relacionamento, um relacionamento de amizade com uma ex? Uh-oh. Então, cara, eu acho quem que tem? Eu... Não tem, de não boas, tem relacionamento assim, de amizade, cara. Não dá, cara. Não dá. Eu pergunto isso porque, assim, eu não tenho. Eu não consegui, sabe? Não tipo, consegui. Eu não sou tão maduro. E não consegui. Eu não consigo. Eu também tentei e não consegui. Tipo, eu não sou tão maduro. Não. Me fere mas pra caramba. Mas às vezes não é nem de ti. Tipo, às vezes é uma coisa que, tipo, você quer ter um relacionamento de amizade e aí parte pro outro lado, entendeu? Eu já tentei fazer isso com a minha ex, a primeira lá, tipo, de querer ser amigo, essas coisas. Não dá, cara. Não tem como. Porque, tipo... atrapalha a mim e ela, tipo, a gente sabe que não é pra gente estar mais junto, porque o nosso relacionamento não deu certo, mas daí com esse negócio de amizade, essas coisas, meio que a tendência é voltar aquilo lá, só que a gente sabe que não vai funcionar, já tentou uma vez, duas vezes, não deu certo, e se continuar a amizade vai cair lá e não vai dar certo. Olha, isso, então pra fechar aqui, ó, eu vou pedir uma dica da semana. Dica da semana. Então, a dica da semana vai ser a seguinte: solteiro ou namorando, qual é a dica que vocês dão? Então, selecionem uma dica pra dar pros solteiros e uma dica pra quem estiver namorando. Já que todos já namoraram e estiveram solteiros aqui. Começa você, Gustavo. A minha dica? Pro solteiro e pro casado. Pra quem esteja, pra quem esteja namorando ou pra quem esteja solteiro, a minha dica é aquela que eu dou pra mim mesmo também. Sabe, que é tenha respeito e consideração pela próxima pessoa, sabe, porque e seja aberto e honesto, porque senão vai dar merda. Eu falo isso como um cara que fez merda. Vai lá, Maurão. Cara, é assim, eu acho que seja você solteiro ou casado, cara, seja feliz, procure primeiramente a felicidade, cara. Sucesso, cara. Matheus, se você tá solteiro, antes de mais nada, conheça outras pessoas. Conheça várias pessoas, que isso vai ser... Isso é bem importante. E se você tá namorando, é, compre chocolate. Chocolate Boa. É bem importante. Principalmente na TPM, né? Eu acho que, sendo bem breve, que é a ideia... Primeiro de tudo, solteiro, existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. E segundo, pra pessoa que estiver namorando, cara, aproveite. Que seja bom enquanto durar. Que seja eterno enquanto dure. Que seja bom enquanto durar. Até que o divórcio se pague. O Eduardo, Eduardo, tá ouvindo? Porque o Eduardo caiu. Diz aí, Dudu. Olha, acho que a gente vai ficar sem a dica da semana do Dudu, hein? Não queria dizer nada, não. Então a gente tá encerrando o podcast. Ué, mas ele tá ali? A dica do Dudu. Não, ele tá ali, mas não tá. Ele não, tá, não deve estar tá ouvindo, cara. Infelizmente, vamos ficar sem a dica da semana do Eduardo. Ah. Ele dá no próximo podcast que ele participar. E foi isso. Aí ela tinha aprendido do tema. Eu me lembrei que fala, eu tinha aquela coisa que eu queria falar, tá ligado? Que eu me lembrei do início do podcast. Não. Ah, é verdade. Oh, que bom! Manda, manda, o que você queria falar? Eu falei pra te deixar pra dica da semana. Não, mas a dica da semana, porque isso não é uma dica. É mais uma resposta pra pergunta que tu me fez antes, tá ligado? Tu, fez, tu perguntou pra todo mundo, certo? Tipo, qual é a diferença então, dá, entre... Pra fechar bonito. Qual é a diferença entre estar solteiro e não... sabe, estar casado, estar namorando? Pra mim, a diferença é que quando você... está namorando, você tem uma pessoa a quem confiar da sua tristeza. E quando você tá solteiro, você não tem. E é isso. Caramba. Eu tenho a minha mãe. Eu converso. Não, mas... The other world of boa, boa. Oh, Eduardo voltou, Eduardo voltou. Eduardo? Caiu. Now the world of Eduardo! Ah, isso aí, galera. Eduardo! Você curtiu este podcast? Então ajude o Nacionais a mantê-lo vivo. Você pode compartilhar ele ou nos ajudar em nossa campanha de financiamento coletivo. Nosso conteúdo fica ainda mais épico com a sua ajuda.